Amando Deus constantemente. Você consegue fazer isso? Você sabe como fazer isso? Não estou falando com você, Bima. Ah, tá louco, só estou falando com os ouvintes aqui, palhaca palestrada, tá bom. Você sabe como fazer isso? Aí eu não consigo falar direito. Como fazer isso? Você sabe como fazer isso? Você faz isso? Você... Por que fazer isso? Ah, brincando se fala a verdade, Bimala. Ah, tá louco. Não sei pra que isso. Por que você fica... Tá bom, Bimala, para de dar bronca. Bom, é o que nós vamos ver. Deus é o maior gozador que tem, Bimala. Deus é a pessoa mais alegre que tem. Ah, tá louco, senhor. Tá louco, não pode nem brincar aqui mais. Mas eu tô falando sério, é. Amando Deus constantemente. Você sabe fazer isso? Você sabe como fazer isso? Você já fez isso? Você faz isso? Você já tentou fazer isso? É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 5, versos 8 e 9. Então já abre o seu Bhagavad Gita aí, tá? Capítulo 5, versos 8 e 9. Nós vamos ler também o Shrimad-Bhagavatam e nós vamos ler o livro Krishna. Não, nós vamos ler, vai dar tempo sim, que é isso, claro que vai dar tempo. Se bem que você colocou muito livro para ler, viu? Três livros são demais, o negócio é dois, Bimala. Ainda mais quando tem jejum, quando tem biografia, aí complica. Tá bom, sim, senão só tem razão, tá. Estou invadindo a sua praia. Fica no meu galho que você fica no seu galho. Tá bom, Bimala. Ô, Krishna. Não, tudo bem, eu sou um macaco bailarino mesmo. Bom, gente boa, então é o que nós vamos ver. Amando Deus constantemente no Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtan Staptanjana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Pandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavameshwari Vri Shavanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Bancha kalpa tarubhyascha, kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha, bhaja shri krishna chaitanya, prabhu nityananda, shri advaita gadadara, shri vasadi goura bhakta vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 5, versos 8 e 9, Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. E vamos tentar cantar esses versos, né? Vamos lá. Naiva kinti karomiti yukto manieta tatuavi pashyam srim, desculpem, pashyam shrimvam isprisham jigriham ashnam gacham swapam shwasam Pralapam visrijam grihanam grinam. Você não deixou ler antes, Bimala. É, agora você aguenta. Pralapam visrijam grinam unmisham nimisham api indriyani indriyate shu vartanta iti darayam. Se eu lesse antes, sairia um pouco melhorzinho. Não ia ficar... Menos pior, ia ficar menos pior. Tá bom, já vamos ler palavra, tradução palavra por palavra. Na, nunca. Eva, certamente. Kinti, qualquer coisa. Karomi, faço. Iti, assim. Jukta, se ocupe na consciência divina. Manieta, pensa. Tatuavi, uma pessoa que conhece a verdade. Pashyam, em ver. Shrimvan, ouvir. Isprisham, tocar. Digriham, cheirar. Ashnam, comer. Gacham, movimentar-se. Swapam, sonhar. Shuasam, respirar. Pralapam, falar. Visrijam, abandonar. Grinam, aceitar. Unmisham, abre. Nimisham, fecha. Api, apesar de. Indriyani, os sentidos. Indriyarteshu, em gratificação dos sentidos. Vartante, que se ocupem. Iti, desse modo. Darayam, considerando. Tradução completa. Embora se ocupe em ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, movimentar-se, dormir e respirar, uma pessoa na consciência divina sabe sempre dentro de si que na realidade não faz absolutamente nada, porque enquanto fala, evacua, recebe, abre ou fecha seus olhos, ela sempre sabe que somente os sentidos materiais se ocupam com seus objetos e que ela está à parte deles. Entendeu, Bimala? Entendeu? Você que está ouvindo, entendeu? Não? Então vai entender porque Krishna falou e Prabhupada vai explicar. Uma pessoa em consciência de Krishna é pura em sua existência. Tá? Sim, vou prestar atenção nas vírgulas. Sim, senhora. Uma pessoa em consciência de Krishna é pura em sua existência. E, consequentemente, não tem nada a ver com nenhum trabalho que dependa das cinco causas imediatas e remotas, que são o executor, o trabalho, a situação, o esforço e a providência. Isto porque esta pessoa se ocupa no serviço transcendental, prático e amoroso de Krishna. Embora pareça estar agindo com o corpo e os sentidos, ela está sempre consciente de sua posição verdadeira, que é a ocupação transcendental. Em consciência material, os sentidos se ocupam em gratificação dos sentidos. Mas em consciência de Krishna, os sentidos se ocupam na satisfação dos sentidos de Krishna. Por isso, a pessoa consciente de Krishna está sempre livre, muito embora pareça estar ocupada em coisas dos sentidos. Atividades tais como ver, ouvir, falar, evacuar e etc. são ações dos sentidos funcionais. Uma pessoa consciente de Krishna nunca se afeta pelas ações... Tá, vou ler de novo. Uma pessoa consciente de Krishna nunca se afeta pelas ações dos sentidos. Ela não pode executar nenhum ato fora do serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, porque sabe que é servo eterno do Senhor Krishna. É verdade, eu não falei nada. Ai, Bimala, isso não é fácil, não. Quando eu falo, dá bronca. Quando eu não falo, dá bronca. Vou ler o verso de novo aqui. Embora se ocupe em ver, ouvir, tocar, cheirar, comer, movimentar-se, dormir e respirar. Uma pessoa na consciência divina sabe sempre dentro de si que na realidade não faz absolutamente nada, porque enquanto fala, evacua, recebe, abre ou fecha os seus olhos, ela sempre sabe que somente os sentidos materiais se ocupam com seus objetos e que ela está à parte deles. Tá vendo? Por quê? Qual o tema do programa mesmo? Não lembro. Tá vendo? Eu esqueço tudo. Você fica. Eu não li os versos antes. Eu me perco. Estou perdidinho aqui. Ó, amando Deus constantemente. Como a gente faz isso? Como que você ama uma pessoa constantemente? Então, vou dar um exemplo. A pessoa está dirigindo o carro, tá? Está guiando um carro lá. Então, ela está obedecendo um monte de leis, né? Você tem que andar na direita. Você não pode passar dos 30 por hora, velocidade máxima 30 por hora. Aqui na cidade é assim, está lá nas placas, viu? Você não pode ultrapassar os 30 por hora. Você tem que parar nas preferenciais. É um monte de leis que quem tirou carta sabe, né? Mas, uma pessoa que ama Deus, ela faz isso pensando em Deus. Ela está lá, poxa, como Krishna é bonito, Krishna fez isso, Krishna vai raptar o Kimini. Eu estou pensando aqui agora, Bimo. E estou guiando, estou dando seta. Eu dou seta, né? Para guiar na cidade da Bímola tem que ser evidente. Tem que ser evidente para guiar. Você tem que adivinhar o que a pessoa vai fazer, porque geralmente dão seta depois que vira, quando dão seta, né? E por aí vai. Tá, é outro assunto. Tá bom, Bímola. É tudo motorista de carreta. Ele vai do lado de lá para virar para cá. Ele vem do lado de cá. Se ele tá na direita é porque ele vai virar para a esquerda. Se ele tá na direita, vai virar para a esquerda. Se ele tá na esquerda é porque vai virar para a direita. Então fique esperto. É tudo motorista de carreta. Até o bicicleteiro é motorista de carreta. O bicicleteiro está no meio da rua, ele vai lá para a esquerda e vira para a direita. É tudo. Estou brincando, Bimo. É brincando se fala a verdade. Vem aqui e vê. Vem aqui, dá um passeio aqui em Adamantino que você vai ver. Tudo motorista de carreta. Até de pé eu ainda não vi. Por enquanto ainda não vi, né? Mas o cara até de bicicleta, ele vai lá para a esquerda e vira para a direita. Ou então ele vai virar para a esquerda, ele vai lá para a direita, vai lá. De repente está no meio da rua, ele anda no meio da rua. Anda no meio da rua de bicicleta, imagina o resto. Atrapalhando o trânsito, né? Anda no meio da rua de bicicleta, vai virar para a esquerda, então ele joga tudo para a direita e depois vira para a esquerda, né? É assim, motorista de carreta, até o bicicleteiro. E não dá seta, tem esse detalhe. Então, nós estamos falando aqui do bom motorista, vai ver. Ele está lá, andando na velocidade correta, aí dá seta, vira para a esquerda, vira para a direita, olha, fica mantendo a velocidade e está pensando, igual estou pensando agora, Krishna, nós paramos lá onde Krishna vai raptar o Kimini, né? Estou guiando, estou acelerando, brecando, dando seta e tudo e tal. Quando eu estou sozinho, né? Porque quando eu estou com a Bímola, eu não consigo, a Bímola não para de falar, parece uma matraca. Nossa, Vishnu, estou guiando sozinho, Bimo. Aí eu estou pensando aqui, ó. Eu estou pensando se vai dar tempo de a gente ver o rapto de Rukmini. Krishna é o Ranchor, né? Krishna é um herói. Krishna, tá vendo? Estou guiando, é assim. Como o vovozinho, né? O vovozinho está guiando o seu carrinho. Ah, minha netinha, eu não vejo a hora de ir lá ficar com a minha netinha. Agora eu tenho que ir lá no banco, tenho que levar. Mas eu quero ver a minha netinha. Vai lá no banco, fica na fila e pensa na netinha. Vai lá no banheiro, como falei, evacuar, realizar as misérias, né? E está pensando na netinha, poxa vida, não vejo a hora de ver minha netinha. Então é assim, quem ama uma pessoa, ele está ocupado em ver, ouvir, tocar, cheirar, movimentar-se, dormir, respirar, mas sempre está pensando na pessoa amada. E o devoto de Deus, o verdadeiro devoto de Deus, que conhece Deus, sabe que Deus é Krishna, o Pai de todos, o Deus único, a causa de todas as causas, está sempre pensando em Krishna. Poxa, o que eu vou fazer para Krishna hoje? O que eu vou cozinhar para Krishna? O que eu vou comprar para Krishna? E Krishna, eu vou cantar e dançar para Krishna? Ah, preciso cantar os nomes de Krishna, os santos nomes de Deus. E tá aí assim, não é? É assim, tá, já parei de falar. Você reclamou que eu não falei, agora eu começo a falar, você me corta. Ah, tá louco, Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Ali você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, só tem uma opção, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, volume 1, 2 e 3, já apareceu aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, o Consolador Prometido. Você já encomenda elas aí também, não pode faltar. São livros básicos, né? Depois a gente vai ler o Srila Prabhupada Lilamrita, que é todo o conhecimento vivido na prática, né? Porque um mestre de verdade, ele faz o que ele fala, né? Não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. E agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnuti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 21, o encontro de Maharaja Prito com os quatro Kumaras. Ah, agora acertei, né? Ah, inverti de novo. Ai, Bimala, mas não tem problema. Dá na mesma. Prito Maharaja, Maharaja Prito, dá na mesma. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Ah, já falei demais isso, estou sendo pedante. Ah, tá bom. Tá bom, Bima, é uma das minhas qualidades, pedante e etc. Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein? É hoje. O encontro de Prito Maharaja com os quatro Kumaras, tá vendo? Esse capítulo tá tão longo que eu tô conseguindo decorar, quase decorar. É, só preciso inverter ali, tá bom. Paramos aqui, né? Onde vamos falar dos filhos de Prito Maharaja. Após gerar cinco filhos chamados Viditashwa, Dum, Orakesha, Hariaksha, Dravina e Vrika, Prito Maharaja continua a governar o planeta. Ele aceitou todas as qualidades das deidades que governavam todos os demais planetas. Cada planeta têm a sua deidade predominante. Os semideuses, cada semideus tem o seu próprio planeta, né? São milhões de semideuses. Como o presidente da república tem vários ministros, né? Então, como o presidente tem vários ministros, Krishna tem milhões de semideuses para administrar o governo universal. E cada um desses semideuses tem o seu próprio planeta. Então, cada planeta tem a sua deidade predominante. E o Bhagavad Gita nos dá a entender que no Sol há uma deidade predominante chamada Vivasvan. Do mesmo modo, há uma deidade predominante da Lua, que é Chandra, e dos diversos planetas. Na verdade, as deidades predominantes de todos os outros planetas descendem das deidades predominantes do Sol e da Lua. Neste planeta Terra, há duas dinastias de governantes, uma descendente da deidade predominante do Sol e outra da deidade predominante da Lua. Estas dinastias são conhecidas como Surya Vansha e Chandra Vansha, respectivamente. Quando a monarquia vigorava neste planeta, um membro principal era um dos membros da dinastia Surya, ou Surya Vansha, e os reis subordinados pertenciam a Chandra Vansha. Entretanto, o Maharaja Prito era tão poderoso que podia manifestar todas as qualidades das deidades predominantes em outros planetas. Na era moderna, habitantes da Terra têm tentado ir à Lua, mas não conseguiram encontrar ninguém lá, isto para não falar de encontrar-se com a deidade predominante da Lua. A literatura védica, contudo, informa-nos repetidamente que a Lua está repleta de habitantes elevadíssimos, enquadrados na categoria de semideuses. Portanto, estamos sempre em dúvida sobre que espécie de aventura lunar os cientistas modernos deste planeta realizaram. Homem foi na Lua, essa é a maior piada que tem, viu? Não, tem gente que acredita que o homem foi na Lua ainda, Bimala. É só ver a filmagem, lá tinha quatro... O pezinho da bandeira tinha quatro sombras e só tem um sol, né? Interessante isso aí, né? É engraçado. Vai pesquisar sobre isso. O que que acontece quando se filma com quatro, com luzes diferentes, né? Diferentes locais. Só aí já dá para desmentir a farsa, né? Não tem gravidade, né? O homem deixou as pegadas dele na Lua e não tem gravidade. Se entrar na parte de eletrônica, então, nossa senhora, precisaria uns quatro foguetes para levar todo o equipamento, era tudo a válvula. Vamos entrar nesses pontos, tá? É um ponto que eu conheço um pouco. Conhecia, né? Agora mudou tudo. Uma vez que Maharaja Prito era um devoto perfeito da Suprema Personalidade... Bom, Prabhupada falou que não foi e acabou. E se foi, vamos supor que eles foram, né? Foram na parte desértica da Lua, né? Como tem o deserto aí, o cara cai no deserto, ele morre de sede, de fome, não acha nada, não vê nada, só vê nada, né? Então, se eles foram na Lua, porque não foram, mas vamos supor... que eles foram na Lua, foram na parte desértica da Lua, pronto. Os seres são superiores, é um planeta celestial, como o Prabhupada já explicou. Então eles foram lá desautorizadamente, e aí, como os semideuses são superiores aos terráqueos, eles desviaram a rota do foguete, se foram, e jogaram eles lá no meio do deserto da Lua e pronto, não acharam nada, não viram nada. Mas não foram, isso aí é a maior farsa que tem. Uma vez provado mecanicamente, eletronicamente, cinematograficamente e por aí vai. Uma vez que Maharaja Prito, sem falar nas temperaturas, né? É tudo, A maior farsa que fizeram aí. Uma vez que Maharaja Prito era um devoto perfeito da Suprema Personalidade de Deus, ele queria proteger a criação do Senhor Krishna, satisfazendo os vários cidadãos de acordo com seus vários desejos. Portanto, Prito Maharaja costumava satisfazê-los em todos os sentidos, com suas palavras, mentalidade, obras e amabilidade. Como será explicado no verso seguinte, Prito Maharaja costumava satisfazer a todas as classes de cidadãos com sua capacidade extraordinária de entender a mentalidade alheia. Na verdade, seus relacionamentos eram tão perfeitos que cada um dos cidadãos sentia-se bastante satisfeito e vivia em completa paz. A palavra Achyuta Maka é significativa neste verso, pois Maharaja Prito governava, tá vendo? Maharaja Prito, Bimala, não estou falando Prito Maharaja, está escrito Maharaja Prito. É, mas tem hora que inverte, tá bom, eu tenho que ler mais e falar menos. Tá, não, a senhora tem razão. Vixe, hoje a senhora está cheia de razão. A palavra Achyuta Maka é significativa neste verso, pois Maharaja Prito governava este planeta como representante da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Aliás, todos os governantes devem ser representantes de Deus, Krishna. Senão, não vai dar certo, nunca. Senão, vai estar sempre correndo atrás do prejuízo, criando problemas e tentando resolver os problemas que criaram com suas próprias ações. Ele sabia que era representante do Senhor Krishna e que é preciso proteger a criação do Senhor Krishna de maneira inteligente. É um governante que deve proteger, primeiramente, as vacas e os sacerdotes brâmanas. Enquanto não se fizer isso, impossível ter paz e prosperidade no mundo. Por quê? Está infringindo a lei de Deus, não matar, e pior ainda, está matando nossa mãe de leite, aquela que está dando leite para todos nós. A gente mama na vaca a vida inteira, a vaca é nossa mãe de leite, e os sacerdotes brâmanas são as pessoas, os verdadeiros professores, os verdadeiros educadores. Então não vai dar certo nunca. A gente está matando a nossa mãe de leite e não está dando bola para a pessoa mais iluminada que existe, o sacerdote brâmana. Então não tem como dar certo. Mas esse governante verdadeiro, ele sabia que era representante do Senhor Krishna e que é preciso proteger a criação do Senhor Krishna de maneira inteligente. Os ateus não podem entender o objetivo que existe por trás da criação. Embora este mundo material seja condenado, quando comparado ao mundo transcendental, de qualquer modo, há certo objetivo por trás dele. É saber por que Deus criou este mundo, estes universos, esta criação material, resumindo, né? Esses incontáveis universos. Não sabem nada, não sabem que não sabem, pior ainda, não sabem que não sabem e acham que sabem. Ou acham que vão descobrir, não vão descobrir, não sabe nada e não vai descobrir nada. Os cientistas e filósofos modernos não podem entender este objetivo, tampouco creem na existência de um Criador. Eles procuram estabelecer tudo mediante sua dita pesquisa científica, mas não concentram nada em torno do Criador Supremo. O devoto, entretanto, pode entender o objetivo da criação, ou seja, dar uma oportunidade às entidades vivas individuais que desejam dominar a natureza material. Logo, o governante deste planeta deve saber que todos os seus habitantes, especialmente os seres humanos, vieram a este mundo material em busca de gozo dos sentidos. Deste modo, é dever do governante satisfazê-los em seu gozo dos sentidos, bem como elevá-los à consciência de Deus, Krishna, para que finalmente possam voltar ao lar, voltar ao Supremo, à morada eterna de Deus. Com essa ideia em mente, O rei ou líder governamental deve administrar o mundo. Dessa maneira, todos ficarão satisfeitos. E como se pode realizar isso? É a próxima pergunta que vem. Mas como que a gente faz isso, né? Existem muitos exemplos, como Prito Maharaja, sendo que a história de sua regência sobre este planeta é elaboradamente descrita no Shrimad Bhagavatam, mesmo nesta era caída. Se os dirigentes, governantes e presidentes tirarem proveito do exemplo de Prito Maharaja, com certeza haverá um reino de paz e prosperidade em todo o mundo. Se não, vai continuar como está. Na verdade, é como está. É como está, Bhima. Cada dia pior, um dia pior que o outro. Não é assim que está? O mundo está assim. Um dia pior que o outro. Por quê? Porque os governantes não representam Deus, Krishna. Porque os governantes não têm a mínima noção de quem é o Deus Supremo, Krishna. Então, aí vai continuar assim, né? Um dia pior que o outro. Na verdade, está piorando por hora, né? Mas vamos fazer de conta que está piorando por dia. Um dia pior que o outro. Ah, mas existem muitos planos, projetos, todos furados. Krishna já falou, né? Todas as suas esperanças serão frustradas. Todos os seus planos fracassarão. E todo o conhecimento será destroçado. Não vai dar em nada, né? É isso que acontece materialmente falando. É isso que acontece com as esperanças dos governantes e dos povos. Os planos dos governantes e dos povos. E o conhecimento dos governantes e dos povos. Todos eles terão suas esperanças frustradas. Todos os seus planos fracassarão. E todo o conhecimento do mundo inteiro será destroçado. Não vai dar em nada. Como não está dando em nada, né? Não funciona nada. Não funciona a educação, não funciona a segurança, não funciona. Nada funciona. Nada funciona no mundo inteiro. Guardadas as devidas proporções. Falar igual os intelectuais, né? Guardadas as devidas proporções, não funciona nada em lugar nenhum, né? Ou seja, todos os países estão cheios de problemas e os supostos governantes estão tentando resolver os problemas e, na verdade, criando mais e mais problemas. Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. É muito simples. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o volume 1, o primeiro canto, volume 1, volume 2, volume 3, já está aí, você encomenda os três, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Desculpem. Bom, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Rakshaman. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Pahiman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Calma, Bimala, estou indo lá onde nós paramos. Está aqui. Deixa eu desmarcar, porque senão depois cai no mesmo lugar. Ele me fala, ah, parece que eu já li aqui. Tá, já parei de falar. Estou pensando alto aqui, Bimala. Deixa eu trabalhar aqui, Bimala. Deixa eu fazer minha parte, você faz a sua. Você fica no seu galho aí, que eu fico no meu galho. Quebra o galho. Paramos aqui, onde todos os príncipes e visitantes que vieram a Kundina para o casamento estavam reunidos fora do templo para ver Rukmini, todo mundo babando, né, na princesa. Os príncipes estavam especialmente ansiosos para vê-la, porque na realidade todos eles pensavam que teriam Rukmini como sua esposa. Maravilhados depois de ver Rukmini, eles pensaram que ela foi especialmente manufaturada pelo Criador para desnortear todos os grandes príncipes nobres. Seu corpo era bem construído, a parte do meio era fina, ela tinha olhos verdes, lábios rosados e uma bela face que era incrementada pelo seu cabelo espalhado e por diferentes tipos de brincos. Em torno de seus pés ela usava medalhões de joias. Desculpem. O brilho corpóreo e beleza. Ih, tá acabando a bateria aqui do notebook, Bimala. Tá acabando a bateria do notebook. Ixi, resbalei aqui. Ah, não, consegui, não. Ainda bem que eu não. O temporizador não foi afetado, Bimala. Tá vendo? É só você me apressar. Onde eu estava aqui? Em torno de seus pés, ela usava medalhões de joias. O brilho corpóreo e beleza de Rukmini pareciam como pintura de um artista que apresenta perfeitamente a beleza por seguir a descrição de grandes poetas. Os seios de Rukmini são descritos como sendo um pouco elevados e indicava que ela era justamente uma jovem com não mais de 13 ou 14 anos de idade. A idade correta de se casar é por volta dessas idades aí, né, Bimo? Prabhupada falou que as ocidentais devem se casar pelo menos aos 16 anos, por volta dos 16 anos, né? É, porque a natureza, meu amigo, vai contra a natureza que dá tudo errado. Sua beleza era especificamente intencionada a atrair a atenção de Krishna. Apesar dos príncipes fitarem suas belas características, ela não estava nem um pouco orgulhosa. Seus olhos se moviam incansavelmente e ela sorria com muita simplicidade, como uma menina inocente. Seus dentes pareciam justamente iguais a flores de lótus. Na expectativa de que Krishna a pegaria a qualquer momento, ela prosseguiu bem devagar em direção à sua casa. Suas pernas se moviam justamente iguais a um cisne plenamente adulto, e seus guizos de tornozelo tilintavam muito suavemente. Como já foi explicado, os grandes nobres príncipes que se reuniram ali estavam tão extasiados pela beleza de Rukmini que quase ficaram inconscientes. Cheios de luxúria, eles desesperadamente desejaram a mão de Rukmini e comparavam sua beleza com a dela. Shrimati Rukmini, entretanto, não estava interessada em nenhum deles. Em seu coração, ela simplesmente esperava Krishna chegar e levá-la embora. Quando ela arrumava os ornamentos de seu dedo da mão esquerda, aconteceu que ela olhou para os príncipes e subitamente viu que Krishna estava presente no meio deles. Apesar que Rukmini nunca viu Krishna antes, ela sempre pensava nele. Assim, ela não teve dificuldade em reconhecê-lo entre a ordem principesca. Krishna, sem se preocupar com os outros príncipes, imediatamente tomou a oportunidade para pôr Rukmini em sua quadriga marcada com o estandarte com uma imagem de Garuda. Então ele prosseguiu devagar, sem medo, e levou embora Rukmini exatamente igual como o leão pega o cervo do meio dos chacais. Enquanto isso, Balarama apareceu em cena com os soldados da dinastia Jada. Jarasandha, que tinha experimentado muitas vezes a derrota para Krishna, começou a urrar: "Como é isso? Krishna leva embora Rukmini de nós sem nenhuma oposição? Qual a utilidade de sermos guerreiros nobres com flechas? Meus queridos príncipes, olhem só, perdemos nossa reputação por essa ação. Ele é igual ao chacal que leva embora o prêmio do leão." Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 52 de Krishna, intitulado Krishna Rapta Rukmini, capítulo 53. Krishna derrota todos os príncipes e leva Rukmini para casa em Dwaraka. Todos os príncipes liderados por Jarasandha ficaram muito irados com Krishna por raptar Rukmini. Atordoados pela beleza de Rukmini, eles caíram de cima de seus cavalos e elefantes. Porém, agora começaram a se levantar e se armar propriamente. Pegaram seus arcos e flechas e começaram a perseguir Krishna em suas quadrigas, cavalos e elefantes. Para impedir o seu progresso, os soldados da dinastia Jado voltaram e os enfrentaram. Assim, uma batalha terrível entre os dois grupos beligerantes começou. Os príncipes opositores de Krishna eram liderados por Jarasandha e todos eles eram muito peritos em combate. Eles começaram a disparar suas flechas nos soldados Jado, justamente igual a uma nuvem que esguicha a face de uma montanha com torrentes de chuva. Reunida na frente de uma montanha, uma nuvem não se move muito, portanto, a força da chuva é muito mais severa na montanha do que em qualquer outro lugar. Os príncipes opositores estavam determinados a derrotar Krishna e recapturar Rukmini de sua custódia, e lutaram com ele o mais severamente possível. Rukmini, sentada no lado de Krishna, viu as flechas choverem do partido oposto sobre as faces dos soldados de Adu. Com uma atitude temerosa, ela começou a olhar para a face de Krishna e expressava sua gratidão por ele assumir tamanho risco somente por causa dela. Seus olhos se moviam e ela parecia estar muito triste, e Krishna pôde entender imediatamente a mente dela. Ele a encorajou com as seguintes palavras: "Minha querida Rukmini, não se preocupe. Por favor, tenha certeza de que os soldados da dinastia Jado matarão todos os soldados opositores sem demora." Enquanto Krishna falava com Rukmini, os comandantes dos soldados da dinastia Jado, chefiados pelo senhor Balarama, que também é conhecido como Sankarsana, bem como Gadadara, sem tolerar a atitude desafiadora dos soldados inimigos, começou a atacar os seus cavalos, elefantes e quadrigas com flechas. À medida que a luta progrediu, os príncipes e soldados do campo inimigo começaram a cair de seus cavalos, elefantes e quadrigas. Em muito pouco tempo, pôde-se ver milhões de cabeças decepadas, decoradas com elmos e brincos, caídas no campo de batalha. As mãos dos soldados foram cortadas, junto com seus arcos e flechas e massas. Uma cabeça foi empilhada em cima de outra e um cavalo foi empilhado em cima do outro. Todos os soldados de infantaria, junto com seus camelos, elefantes e asnos, caíram com cabeças decepadas. Quando o inimigo chefiado por Jarasandha viu que eram gradualmente derrotados pelos soldados de Krishna, acharam insensato arriscar na batalha por causa de Shishupala. O próprio Shishupala deveria lutar para resgatar Rukmini das mãos de Krishna. Mas quando os soldados viram que Shishupala não era competente o bastante para lutar com Krishna, decidiram não perder a sua força desnecessariamente. E assim cessaram o combate e dispersaram. Desculpem. Alguns dos príncipes, por questão de etiqueta, apareceram perante Shishupala. Eles viram que Shishupala estava muito desencorajado, assim como alguém que perdeu a sua esposa. Sua face parecia seca e ele perdeu toda a sua energia e todo o brilho de seu corpo desapareceu. Eles se dirigiram a Shishupala assim: "Meu querido Shishupala, não fique desencorajado desse jeito. Você pertence à ordem nobre e é o comandante dos guerreiros. Não há questão de angústia ou felicidade para uma pessoa como você, porque nenhuma dessas condições é permanente. Tenha coragem. Não fique desapontado por esse revés temporário. Depois de tudo, nós não somos o ator final. Como as marionetes dançam nas mãos de um mágico, todos nós dançamos pela vontade do Supremo Krishna. E de acordo com sua graça somente, nós sofremos angústia ou desfrutamos felicidade, o que assim se equilibra igualmente em todas as circunstâncias. Toda a catástrofe da derrota foi devido à natureza invejosa do irmão mais velho de Rukmini, Rukmi. Ao ver a sua irmã levada à força por Krishna depois de planejar casá-la com Shishupala, Rukmi estava frustrado. Assim, ele e Shishupala, seu amigo e cunhado pretendido, voltaram a seus respectivos lares. Rukmi, muito agitado, estava determinado a dar uma lição pessoalmente em Krishna. Ele chamou os seus soldados pessoais, uma falange militar que consistia de milhares de elefantes, cavalos, quadrigas e infantaria, e equipado com essa força militar, ele começou a seguir Krishna para Dwaraka. A fim de exibir o seu prestígio, Rukmi começou a prometer aos reis que retornavam: "Vocês não conseguiram ajudar Shishupala a casar com minha irmã Rukmini, porém não posso permitir que Rukmini seja levada embora por Krishna. Eu vou ensinar uma lição a ele. Agora eu vou lá." Ele se apresentou como um grande comandante e jurou perante todos os príncipes presentes: "A menos que eu mate Krishna em combate e traga minha irmã de volta das garras dele, eu nunca mais retornarei à minha cidade capital Kundina. Eu faço esse juramento perante todos vocês, e vocês verão que cumprirei isso." Depois de assim vibrar todas essas palavras de jactância, Rukmi imediatamente montou em sua quadriga e mandou o piloto de sua quadriga perseguir Krishna. Ele disse: "Eu quero lutar com ele imediatamente. Esse menino pastor de vacas ficou muito orgulhoso por causa de sua forma enganosa de lutar com os governantes. Entretanto, hoje eu ensinarei a ele uma boa lição. Porque ele teve a audácia de raptar a minha irmã, eu, com minhas flechas afiadas, ensinarei a ele uma boa lição de verdade." Assim, esse homem não inteligente Rukmi, ignorante sobre a extensão do poder e das atividades da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, começou a vociferar ameaças audaciosas. Com grande estupidez, ele logo ficou perante Krishna e dizia a ele repetidamente: "Puxa vida, acabou o tempo, Bimala. Assim é. Bom, agora, pelo menos deu pra gente ler a batalha, tá vendo? É muito, muito pouco tempo. Tá, pelo menos deu pra gente ver o rapto de Rukmini e a batalha que aconteceu logo após Krishna ter raptado Rukmini. E no próximo programa, se Krishna deixar, nós vamos ler como vai ser essa batalha aí entre o irmão de Rukmini e Krishna. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção: Livros de Prabhupada. Clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam,